Você está aí sozinha, eu também estou sozinho, então vamos juntar. Quem sabe entre um sorriso e outro a gente se afiniza e começa a gostar. Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão. E eu preciso carregar a pilha do meu coração. Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer. Estou ouvindo de um amor doente, cheio de ciúme e de lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que bote fogo em mim. Seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que bote fogo em mim. Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você. Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer. Estou ouvindo de um amor doente, cheio de ciúme e de lamentação. Eu preciso carregar a pilha do meu coração. Seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Que venha abençoado por Deus, que seja diferente. Que tenha alegria, que bote fogo em mim. Quem é que não quer amor assim? Seja eterno.